aqui não tem tamborim, é violão. Eu tô mandando sumando na improvisação. Desde pequeno eu vi isso acontecer. Quando o Rio Doce era bonito de se ver, eu remei o Rio Doce nadando com os pés sujos de lama. Mas não era aquela lama que veio que trouxe a sua fama de Mariana. Era a lama do rejeito, sem sujeito. Eu ia do outro lado ver o que era mais perfeito. Buscar um cacau com meus amigos no rio, descendo cheio de felicidade do rio. Hoje eu não posso subir porque não tem mais conceito. Hoje o rio tá cheio, mano, tá ligado de rejeito. Eu não posso mais pisar porque eu vou me contaminar. O Rio Doce hoje não tem como desbravar, tá secando. E eu tô entendendo, eu tô vivendo sendo com 21. Eu não me entendo. E as crianças e os jovens, mano, hoje estão perdidos. Tão cheio de informação, estão perdidos. Século 21, ano moderno, eu tô aqui mandando no rap o estilo de lato. Sem inspiração, hein, velho.